Uno salta en cuatro. Sonar 41, reduz indicada 200 nós, desça 3 mil pés, ajuste 10 no 5. 3 mil pés com 200 nós, 3220. Quadrona, resposta indicada 1809. Autorizado final do ILS X-Ray, desça 2000, reporte estabilizado. 180, 2000, tô autorizado final do quadrona. Tráfego a 500 pés não interfere na sua aproximação. Chame torre, 1186, bom pulso. Papapá, Charlie Romeu Serra, pouso em Colpiça. Afirmativo, então é uma passagem externa, gira base para 17. Com 1777, Recife 1251, na perna 133, decimal 25. 251-3325. Azul 4076, aciona a identificação, autorizada a chegada da Mari, desce para o nível de voo 050. Chegada Mari, desce 050, Azul 4076. Usado táxi de alvo, ponte para a torre, 1862, que liga 1014, Azul 4463. Mantendo o táxi, de alvo, ponte para 1864, 3520, vai querer levar Abril, text Alpha Kilo to Apron 3. Position 06, Apron 3, 355-5220. Alpha Kilo, Apron 3, stand confirm. Position 06 on Python, on Apron 3, 5220. 06 on Apron 3, 5220. Negativo, via Índia, o trecho está fechado entre a Juliette e a Índia da Alfa. O 94 estabilizado. Gol 1941 estabilizado. 463, mantenha o ponto certo, 10. Gol 1941. Pouso autorizado no 0, vento 130 graus no 09. Teve pouso na 0, gol 94, fechado, recado. Gente, o Charlie Romeu Serra, arriva a primeira direita, aeropar, estacionado e frequente. Vitor e Juliette ingressam no 7, estacionado e pronto. 463, exalto, banho e gol final. Autorizado no 7, vento 120 graus, 09, Vitorinha Juliette. Bom dia, gol 941, liberando na sua escuta. Gol 941, bom dia, táxi Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa, Juliette 07. Decolagem, pista no 044. Vitorinha Juliette, decolou 38, controle 1, 9935. Charlie Romeu Sierra. Flores Salvador, Papatango, Vitorinha Gillette, de Colônia, se escuta. Papatango, Vitorinha Gillette, Matias Constantes Visuais, Corredor Acesso. Visual Acesso, reportará a Parada Barra, Vitorinha Gillette. Rodrigo Salvador, boa tarde, passarei 2230. Passarela 2230, sua identificação na proa de Cox. Autorizada a chegada, Amanda descendo para o nível de voo 050. Boa na proa de Cox, autorizada a chegada, Amanda descida, só confirmando o nível. 050, passarela 2230, sua identificação. 050, identificou, só para informação, perdeu contato com o centro Recife. Passou a transferência ao controle. Ciente, passei 2230. Valeu, bom dia, Azul 4463, decolado, cruzamento com a Ciente. Azul 4463, contato radar de decolagem, sua para o nível de voo 160, saída da Euleda. 160, da Euleda. Azul 476, após o TAP 2000 pés, QNH 1014, autorizado sinal ILS, é posto estabilizado. Após o TAP, autorizado ILS, sinal no próximo, será posto 01. Controle a Web 6741, boa. Web 6741, contato radar de decolagem, sul para o nível de 340, sai da Arboelef. Arboelef 340. Estação 3204, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060 em redução para 2509. E 2230 Salvador? 2230 Salvador. Comandante, por gentileza, o senhor foi instruído a chamar Salvador? Negativo, conforme informado, nós perdemos o contrato com o centro Recife. Ah, tá ok, obrigado. 85486. Azul 476, completa sinal elétrica, a torre em 1 no 986. 86, 476, bom dia. Torinda Juliette, livre frequente para coordenação. Salvador, bom dia, Azul 4076, sinal de 76 das 19. Passaria 2230, Salvador. Salvador, bom dia, Azul 4076, 6 milhas e meia, visual. Comandante, eu estou sendo questionado aqui pelo centro Recife, o senhor estava mantendo o nível 350. E quando o senhor chamou o controle, o senhor já estava abaixo do 260. O senhor foi instruído a descer pelo centro? Negativo, eu chamei o controle e o controle pediu descida ao 050. Está aprovado por 076. Cliente, o vento é 3 com 0, conforme a chegada a mano. Controle o web, prossiga. Azul 4463, chama Recife, 1251, alterna 13325. Cumprimento secundário, filho? 13325. Ok, 251, 13325, boa. Web, confirme para o controle, por favor. Aguarde a coordenação, web 6741. Roda, boa tarde, objeto. Objeto 6721. O 6721, prossiga. Ah, ainda falta um pouco a nossa autorização aqui, traz outra pronta, mata. Gente, não recebi o plano aqui ainda, quando recebi eu chamo pra cota 6721. Tá ok, por Jesus, tá na base. Salvador, o Azul 4463 retornando sem contato nas duas frequências. Azul 4463, Recife em 1251, alternando 1-33-25. Ativo, sem contato nas duas frequências. Está sem contato com o centro, Azul 4463? Negativo, Felipe. Sem contato com as frequências. 351-3325, acertou várias chamadas. Sente, Azul 4463. Rodrigo Salvador, boa tarde, Condomínio 00, cliente da informação mais. O número 00, a sua identificação, desça para o nível de voo 070, na chegada a Mari. 070 na Mari, voo 9600. 76, sala 48, sala 1219. Cruzando 60, fala 060, transfer 804 para próximo. Bruno 600, repetição para 2509. Bruno 600, repetição para 2509. 2509, bola 600. Azul 4463, chama Ilhéus em 120, decimal 1. Azul 4463. Azul 4463, na escuta? Atingiu 60, 3804. Passaria 2230, desce a 2000 pés, ajuste 104, livre LS, reporte estabilizado. 2000, ajustado no 104, livre LS, reportará nível QLS 2230. Butan 3804, desce a 3000 pés, com ajuste 104. 3000 no 104. Bruno 600, descida ao nível de voo 050. 050, Bruno 600. White copy. 24, essa identificação descida para o nível de voo 060 na chegada a mais. 060 na chegada a mais, voo 94. After left turn, MUM departure and then COGIBU after direct to Lensois. Salvador departure frequency 119.35 and this clock code is 5153 5 4 6. Clear 5 level 2 0 0 to Lensois, runway 10, after takeoff turn left, normal departure after Cogibu and then visibly to Lensois 119.35, first control 5153, call the 5486. 5486, let's collect, come back, watch for pushback and start, April 3. Check off for push and start, 5486. Bravo, Azul, captura a na entrada de Portão 3, vai dar um breakaway. Fio ativo, 03 do patch 1, vou checar bem breve. Descendo para o nível de voo 050. 050, voo 1934. frisar no ILS, dá 1-0-2-2-3-0. Passeio 2230, completa sinal ILS, torre em 118, decimal 6. Torre 1186, graça 2230. Só 3804 do VDS é posto estabilizado. Passará. 204 livre LS, reporte estabilizado. Passará. 2 Salvador, bom dia, eu passaria 2230, final do 10, fui LS baixado e travado. 2230, pouso autorizado no 10, vento 130 graus, 10 norte. Livre pouso, o 2230. Pode estar 2000 pés, reduzindo 220 na minha direção. O Gol no 328 acionando a identificação, descendo para o 060 na chegada Mari. 060 para Mari, identificou no 328. O 600 deixa para 2000 pés. 2000 pés, também está certo. Estabilizado, o TAN 3804. TAN 3804, completa final ILS, torre em 118, decimal 6. 286. Gol no 600, autorizado de final ILS, posto estabilizado. Vai, reporte estabilizado, na 600. Salvador, boa tarde, TAN 3804, sinal ILS estabilizado, bastante chegado. 3804, continue a aproximação, informarei de ser livre. 3804, aguardando.